Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. A pandemia já encerrou estabelecimentos de forma definitiva na cidade de Elvas. A manchete do jornal dá conta dos negócios que não resistiram a tanto tempo de paragem. Não foi de ânimo leve que o fizeram, mas não havia volta a dar, afirmam alguns dos empresários que se viram obrigados a fechar os seus espaços, caindo por terra sonhos que, em muitos casos, levaram anos a construir. Um dos casos é o restaurante Património, na Rua de Alcami, no centro histórico da cidade fronteiriça, mas há também outros exemplos nos bairros de Elvas, como a Barbearia Romero ou o restaurante Boa Fé. Em ambos os casos, os empresários estavam a trabalhar nestes negócios há pouco mais de 3 anos, mas a pandemia Covid-19 deixou de justificar manter as portas abertas. Uma ideia que é vincada por João Pires, presidente da Associação Empresarial de Elvas, que apesar de haver muita gente que não está a baixar os braços, há empresários e comerciantes com bastantes dificuldades e que não vão mesmo voltar a abrir. Em reportagem fomos até Campo Maior perceber como esta vila alentejana está a reabrir com cautelas e a pouco e pouco depois de dezenas de dias de confinamento. Tantas e tantas vezes é o cheiro a café o primeiro cartão de visita ao entrar em Campo Maior. 15 dias depois da reabertura de alguns estabelecimentos comerciais, é o cinzento que pinta a paisagem e o perfume da chuva que alaga as ruas da Vila Alentejana. O receio é a palavra que acompanha a maioria daqueles que têm uma porta aberta para atender os clientes, mas nem por isso teimam em desistir agora que a vida pós-pandemia precisa de continuar a abrir caminho. Antecipamos o regresso às aulas dos alunos do 11º e 12º ano. No dia 18 de maio, cerca de 500 mil de estudantes de Elvas e Campo Maior voltam ao banco da escola. Os diretores das secundárias em questão destas duas localidades dizem estar preparados para o arranque, mas não escondem os novos desafios que terão de enfrentar, assim como todas as normas de higiene que agora se priorizam também no ensino. Os alunos do 11º ano vão ter 4 disciplinas presenciais, enquanto os do 12º ano terão apenas 2 cadeiras em regime presencial. O ensino à distância também se mantém. Os avanços e contratempos na novela da ferrovia é outro dos trabalhos referidos nesta edição. Afinal, há ou não há comboio de passageiros? À pergunta, o presidente da Câmara Municipal de Elvas, Nuno Mocinha, responde explicando os projetos em curso ao detalhe. Isto depois de uma semana em que a nova linha que está a ser construída no Alentejo ignorou a estação de Elvas, que fica de fora deste novo circuito, tal como avançou a Infraestruturas de Portugal ao Jornal Público. Outros temas para conhecer é o facto das festas do povo, os capotes, as samarras e as roncas serem candidatas às 7 maravilhas da cultura popular. A Expo São Mateus, nos moldes atuais, está inviabilizada, uma vez que os festivais de música e iniciativas semelhantes estão proibidas até final de setembro. É tudo por hoje. Obrigado a si que está desse lado. Tenha um ótimo dia. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. O Conselho de Mora recusa abrir o flanco a facilitismos no combate à Covid-19. O autarca Luís de Matos assegura que a vida só irá voltar à normalidade possível quando todos se sentirem em segurança. Os habitantes dos distritos alentejanos de Beja e Porto Alegre estão entre os portugueses que menos respeitaram o período de confinamento em casa imposto pela pandemia da Covid-19, comparativamente com os resultados relativos à média nacional onde os moradores do distrito de Évora se enquadraram. A conclusão é exibida pelo estudo Covid-19 Insights da Universidade Nova de Lisboa, que mostra as tendências de mobilidade dos portugueses com recurso aos dados de histórico de localização da Google. Baixo Alentejo e Algarve deixaram de estar no final de abril em situação de seca severa, mas mantinham-se na classe de seca moderada, segundo o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No final de abril, 39% do território estava na classe de chuva fraca, 25,5% normal, 19,4% em seca fraca, 14,5% em seca moderada. Ainda assim, as barragens estão a recuperar, mas há casos em que continuam abaixo da sua cota, que seria o normal nesta época do ano. Isto uma semana em que regressaram os problemas com os javalis. Já tínhamos dado notícia das preocupações dos agricultores com os javalis a destruírem as culturas, porque a pandemia da Covid-19 proibiu a caça a esta espécie. Agora, a Federação Portuguesa da Caça, a FENCaça, enviou uma carta ao Ministro do Ambiente e da Transição Energética a exigir a retoma da caça ao javali. Caso tal não aconteça, pede às entidades gestoras das zonas de caça que não paguem as taxas ao Estado e ameaça mesmo realizar em julho uma grande manifestação que aglutine todos os setores que coabitam no mundo rural. É que, a 18 de março, depois de ter sido declarado o estado de emergência, a caça ao javali para a correção desta espécie cinegética foi cancelada. Um mês depois foi autorizada, mas voltou a ser interditada entre os dias 1 e 3 de maio, a quando da proibição de circulação entre concelhos. Até agora, esta atividade não foi reaberta. O Conselho de Alandroal está apostado em salvar a Capela da Boa Nova. É um património invulgar em Trena. A intervenção custa cerca de 300 mil euros, dividida em três fases. Se tudo correr bem, o início das obras na Capela de Nossa Senhora da Boa Nova deverá ter lugar já este verão, com o objetivo de reabilitar a cobertura do singular património de Trena. Esta primeira fase custa 150 mil euros, mas é prioritária porque há anos que entra água neste monumento nacional. Fez a preocupação do Presidente da Câmara do Alandroal, João Maria Grilo. Outra preocupação, a crescente vandalização de viaturas e também furtos. Mais de 30 automóveis foram vandalizados e, em alguns casos, praticados furtos em várias localidades do Distrito de Évora, segundo fontes da GNR e da PSP. Os atos de vandalismo e os furtos nas viaturas ocorreram em Arraiolos, Montemor, Alandroal, Borbas, Termoz. Segundo a Guarda Nacional Republicana, em Arraiolos, Montemor, Alandroal e Borba foram registadas cerca de 30 ocorrências. Em Termoz, de acordo com a PSP, havia o registro de vários atos de vandalismo. Já o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol deu luz verde ao funcionamento da central nuclear de Almaraz, em pleno Rio Tejo e a 100 km de Portugal, até outubro de 2028. A decisão confirma, assim, os receios dos ambientalistas ibéricos, que já em 2017 alertavam para a possibilidade da vida daquele equipamento instalado na vizinha Extremadura se ir prolongar para lá de 2020, o ano em que, à partida, iria caducar a licença de exploração. Mais concretamente, neste mês de junho. E é desta forma que colocamos o ponto final no sumário. Tenha um ótimo fim de semana. Notícias e Histórias. O magazine que faz o sumário da semana informativa no Alentejo. Aos sábados e domingos, na Telefonia.